I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast. Este não é atrás, eu sei, mas pronto, também tive aqui uns problemas técnicos, nomeadamente fiquei sem internet, uns problemas mais pessoais, fiquei sem vontade, talvez, ando um bocado cansado, estou na reta final de entrar nas minhas férias ao fim de 11 meses e sinto-me um bocado exausto, mas cá estamos nós para gravar mais um podcast. O que vale é que talvez este que fica em falta quando eu tiver férias, gravo um ou dois extras para compensar a lacuna aqui no timeline que eu impus a mim próprio de gravar um por semana, mas realmente a semana passada uma conjugação de fatores tornou-se com que realmente tivesse deixado as coisas um bocado de lado e ficasse um bocado de molho a descansar e não é por nada, por mais que eu descanse, continuo a sentir-me cansado. Mas isso são outras conversas, cá estamos, vamos lá fazer então um podcast, este mesmo está a ser tocado de improviso, tenho aqui qualquer coisa para ir falando, mas não sei lá muito bem como é que isto vai acabar, mas vamos lá então, este gravado no dia 8 de setembro de 2017, o dia que temos que pegar numa bela fatia do nosso cheque e pagar a renda. Vamos lá então começar este podcast, e este podcast nem sei bem qual é o tema, nem como é que se vai chamar no fim, mas vai ser algo que eu vou começar, por exemplo, aqui com o Twitter. Que eu ando-me a divertir um bocado no Twitter, tenho encontrado pessoas bastante interessantes no Twitter. Coitado do Arquimedes, já deve estar farto de me ouvir a falar nele, mas temos também aqui este Angry Portuguese Man, temos o Sr. Facas, Mr. Facas, o Zé Nó, aquele bacana dos eucaliptos que agora esqueci-me do nome. Temos aqui Sebastião Pereira, também grande da malha. Temos aqui a senhora professora da Nicolina, que espero que tenha corrido tudo bem, porque ela já disse que sim com a operação, que gosta sempre de mostrar os pregos e as calinadas que os portugueses gostam muito de escrever naqueles menus e cartazes e maus estacionamentos e etc. Tem um sentido humor fixe. E muitos mais que eu não... Não vou passar agora aqui a lista a dar promos, mas tudo boa gente, gente que remotamente parece-me muito interessante em ter uma conversa com. E vamos falar assim um bocado do que, sei lá, mais uma vez, o que é que são estas redes sociais, como é que elas se transpõem em relação a notícias mais ou menos reais, quando começa, às vezes, numa discussão de grupo, uma troca de sarcasmo, uma troca cínica de informação em termos só de... resposta, ou seja lá o que for, para mais tarde serem publicadas como notícias autênticas e a guerra, que, obviamente, porque lá está, já ouviram os meus podcasts anteriores, já me ouviram dizer também que isto desta tecnologia de informação tão disseminada a nível mundial e instantânea tornou-se assim um... Ao princípio parece-me que os mainstream media, como são patrocinados por aquelas pessoas que têm uma agenda de escravatura socioeconómica em cima de nós, acharam que foi uma ferramenta porreira, só que aparentemente há sempre glitches no sistema e há pessoas que usam isso de outra maneira. Eu próprio às vezes fico assim um bocado parvo comigo próprio, porque eu não sei lá muito bem como é que é de usar o Twitter, apesar de todos os dias tentar participar um bocadinho, motivado talvez também um pouco para promover este projeto que eu estou aqui a fazer, porque eu safo-me bem melhor a dizer as coisas oralmente do que estar limitado a comentários de 140 caracteres. Mas não deixa de ter piada, não deixa de ser engraçado e não deixa de, como tudo na vida, a gente tropeçar nas pessoas certas, sem querer, quase como se fosse a ironia do destino, em que várias coisas haviam de se conjugar num só momento, com as pessoas certas, e acaba por tornar este mundo na tal aldeia global, como os globalistas gostam muito de usar o termo, mas num formato digital e não tão analógico como nos está a ser imposto. Daí, obviamente, que estas tecnologias de comunicação hoje em dia estão a ser bombardeadas sistematicamente em termos legislativos no mundo real para limitar a nossa liberdade digital, que numa percentagem bem mais elevada que 50%, na minha opinião, quase a beirar os 90%, diria eu, está a ser usada da forma errada, porque todos nós também que andamos um pouco nas redes sociais, vemos aqueles comentários absolutamente insípidos e fúteis. Se é um dia que está calor, está toda a gente a queixar-se que está calor. E eu sinceramente não precisava tanta tecnologia para ter chegado a essa conclusão, porque a minha própria temperatura do corpo assim o dita. Ou se está a chover, eu tenho olhos na cara para ver que está a chover, não preciso de ver que está a chover. Ou aqueles comentários idióticos às vezes de alguém que tipo faz um post do género: hoje não me apetece falar com ninguém. E se isso não é uma chamada de atenção desesperada e completamente hipócrita, eu nunca respondo a esses porque vontade não me falta, mas os 140 caracteres limitam-me um bocado. E eu também não tenho direito a estar a perpetuar assim um bocado a estupidez e a sensacionalizar um bocado a situação, porque... Mas pronto. Enfim, mas isso, o outro lado da questão, encontro sempre muito boa gente. O Arquimedes, então, ultimamente tem-lhe dado forte e feio, mas bonito, desculpa lá a expressão, em termos dos screenshots que tem capturado da hipocrisia que passa todos os dias mediaticamente no, ainda neste meio arcaico chamado tubo catódico da televisão, como eu gosto de lhe chamar, a rádio da minha geração. Mas nem tudo são rosas, obviamente que isto está em guerra já há algum tempo, não é assim muito notado pelos usuários, porque ainda parece que ninguém estranha o facto de não pagarmos nada para ter tanta tecnologia na palma das mãos, porque obviamente que existe um sistema que está a rentabilizar a nossa opinião, está a rentabilizar a nossa presença, está a rentabilizar, até se quiserem chamar, os likes. E esta semana até apaixonei-me pelo termo dos colecionadores de likes, porque basicamente hipotecam a sua própria opinião pessoal em prol de remar a favor da maré, digamos assim, e continuarem a ser algo, a serem basicamente estrelas dentro da cabeça deles em relação às opiniões que até têm, digamos, os seguidores que cheguem para, mais uma vez, sei lá, assinar por baixo estas opiniões que vêm do campo do marxismo cultural, que eu gosto também de lhe chamar, que é este movimento do nós temos tudo para aceitar toda a gente, apesar de não haver esta falta de reconhecimento que nem toda a gente está pronta a aceitar esse tipo de movimento, porque tem regras bastante rígidas devido à cultura de onde são provenientes E torna-se numa situação complicada, porque por mais que a gente às vezes abra os braços a alguém, há certas pessoas que nasceram com a tendência de dar um tiro nos seus próprios pés constantemente e adoram-se vitimizar entre eles próprios e só assim é que conseguem encontrar alguma justificação para continuarem vivos, porque assim vivem uma vida miserável. Só se sentem bem quando toda a gente à volta deles vive uma vida tão miserável como a deles, porque nunca conseguiram fazer nada da vida deles. Mas isto, lá está, foi assim um caminho desde esta pequena diatriba que eu acabei de dizer, partiu desde uma ferramenta de comunicação a nível mundial até ao indivíduo que está por trás do teclado, possa sentir, possa fazer, possa influenciar e possa nos fazer pensar. E a gente nunca se pode esquecer que nós como indivíduos temos toda a obrigação de pensarmos por nós próprios, tirarmos as nossas conclusões e opiniões e termos toda a informação, porque ainda a temos, servida de mão beijada, desvalorizada em relação ao uso no que a totalidade do planeta anda a fazer dele. Mas enfim, isso são coisas que vão mudar, porque isto da internet, obviamente, que é uma ferramenta que ainda há de ter muita... durante as nossas vidas, ainda há de mutar tanto como a tecnologia já mutou desde... Com licença. Da minha vida até aos tempos presentes. Eu ainda fiz parte daquela geração que tinha que esperar que um jogo de 128 KB, que é uma fração de um hertz, que depois dos megahertz, que são 1000 de uma fração dos 128 capas, tinha que esperar 5 minutos para um jogo carregar. E o que me deu ainda tempo, e talvez a ter uma infância que achei normal, de podia ir para a rua brincar porque o transformador estava a ferver, só para jogar um jogo que estava limitado a 8 cores e nunca deixei de... Mas ao mesmo tempo também foi uma altura em que todos os jogos tinham que ser feitos de uma forma tão criativa, devido à limitação de toda a informação que aquela plataforma digital podia operar, que fez clássicos, e ainda nesse tempo, no tempo do Spectrum, ainda há títulos que subsistem hoje em dia, porque as ideias, que é isso que interessa no fundo, as ideias eram bem mais fortes do que hoje em dia, que até notamos que na indústria de Hollywood está tão sem ideias que pegam em qualquer jogo e fazem um filme, e os próprios jogos estão-se a tornar como filmes, que é muito espetáculo, pouco gameplay, mas já entediante para vocês. Mas é exatamente isso. Hoje em dia vivemos numa sociedade não substancial, só quantitativa. É quantidade, vender com a imagem, vender com o design, não interessa a qualidade. Eu acho que isso é simplesmente brutal, porque eu sempre pensei que se a evolução da humanidade fosse realmente num bom rumo, a exigência sobre a qualidade havia de ser sempre superior à exigência sobre a quantidade. Exigência sobre a quantidade é capaz de ser algo que é mais motivador para países que ainda estão em crescimento devido às suas políticas sociais de ostracização e censura e opressão, nomeadamente às mulheres, e se não és escuro que chega, ou se és branco demais, ainda continuamos a viver este mundo, ainda continua uma disparidade em relação a várias culturas, porque isto, no fundo, acaba sempre por se tornar numa responsabilidade individual de qualquer indivíduo que esteja realmente a operar neste mundo, porque ninguém nasceu onde quis, nem escolheu como nasceu, nem escolheu nascer. Mas, ao mesmo tempo, assim que cá estamos, lá está, depois é muito mais fácil nós juntarmos a um grupo que já tem uma opinião formada e continua a perpetuar a autodestruição daquela própria sociedade, como alguém se junta a algum partido, ou um clube, ou uma coisa qualquer, e isso aí despe o próprio indivíduo de toda a sua soberania intelectual de fazer algo melhor sobre ele próprio, porque as revoluções nunca nasceram de maiorias, partiram sempre de minorias. E as minorias são sempre ostracizadas nas suas opiniões, porque toda a gente que gosta de agradar o próximo, em vez de gostar primeiro, em primeira instância, de respeitar a si próprio antes de agradar o próximo, continuamos assim a ser um bocado como os lemmings, que se o líder salta da rebanceira abaixo, lá vamos todos nós atrás dele saltar da rebanceira abaixo, porque é essa a motivação social que nos é imposta e nós aceitamos. Por isso é que países vão para a guerra matar outras pessoas iguais a ti, apesar de eles não se sentirem iguais a ti. Por isso é um problema complicado, mas para mim isso não é assim lá muito complicado. Não sei qual é o problema, só sei é que, tipo, podíamos, pronto, voltar assim um bocado ao... ideias básicas que sempre existiram e trouxeram a humanidade até este ponto, mas depois lá vem aquele movimento tão progressista que estão a ser os antiprogressistas sobre eles próprios, porque esqueceram-se que há certas leis naturais que são incontornáveis e continuam a dar as suas diatribes armados de umas redes sociais de agrado, os tais colecionadores de likes e os keyboard warriors que estão sempre encher a sua pança a dar as suas opiniões destrutivas, porque nem sequer conseguem pensar um bocado à frente. Vivem muito instantaneamente, porque isto de ser um ser humano, nós vamos viver menos do que as redes sociais em termos de duração. Aconteça lá o que acontecer no futuro, devíamos nos preocupar um pouco mais com o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso conterrâneo, e não estarmos preocupados com algo que existe no outro lado do mundo, lá porque temos acesso a essa informação. E não quero dizer que seja um assunto para ser varrido para baixo do tapete. Temos é que olhar para, afinal, quem são os líderes que nós pusemos no sítio para apoiarem, em nome da paz e humanidade, conflitos permanentemente a acontecerem em crescimento, com guerras que já batem recordes em tempo de duração. O porquê que está tão sanitado esta forma como nós andamos aqui a ver o mundo? Porque a tecnologia também está implementada no armamento. Às vezes até parece-me que a razão dentro de um conflito militar tem mais a ver com a tecnologia com que tu matas o inimigo. Porque se um dos inimigos vem com um cinturão rudimentar de explosivos rebentar-se no meio da população, é uma questão. Mas se tu fores alguém que tem por trás de ti um drone com uma ogiva de urânio empobrecido, altamente tecnológica e tão cara que nem o orçamento do teu país tem dinheiro para comprar uma, então as mortes dos civis chamam-se danos colaterais, mas acaba sempre por ser um banho de sangue. E nós nunca temos o privilégio de ver o que é que acontece no terreno após um ataque de drone, como o Obama gostava de fazer muitos, mas a televisão gosta sempre de mostrar, e às vezes sem documentação de imagem suficiente para convencer-me, a mim pelo menos, da narrativa que nos estão a tentar contar, a imagem gráfica que me podia chocar para sacar daquele elemento político muito antigo, que é o problema reação-solução, porque quando um político quer implementar uma medida, ele quer começar pela solução, mas a solução pode não ser bem aceita pela população em geral, então inventa, digamos, o que é o chamado false flag operation, cria um problema e apresenta a solução. Depois da reação civil, porque aí é que entra esta influência que faz parte da narrativa que nos é apresentada na televisão constantemente e que é apoiada pelas redes sociais ao ponto que já ultrapassou em termos de audiência tão dantescamente tudo o que dê neste meio rudimentar da televisão, que até as próprias televisões andam nas redes sociais à procura de notícias, por isso é que de vez em quando lá cai um canadair que afinal não caiu. E pronto. E então vamos lá ver o que é que realmente estes monstros globalistas andam a tentar fazer às nossas redes sociais, que muito facilmente podem suplantar a televisão imediatamente em termos de conteúdo de informação, escolha de informação, não levar com tanta publicidade como estes canais de informação continuam a tentar sacar a audiência com o seu sensacionalismo absurdo para não realmente informar, mas simplesmente cativar mais pessoas para estarem sentadas que nem ovelhas atrás de uma televisão a olhar para aquele altar luminoso e fluorescente. A internet está sob ataque, já disse isto em podcasts anteriores, por causa do potencial, obviamente, que apresenta, porque realmente isto é uma das ferramentas de revolução que continuam sempre a ser contextualizadas nos mídia como quando são uma ferramenta de revolução, nas minhas palavras, eles chamam-lhe uma ferramenta de radicalização, porque qualquer terrorista que provoque o problema, reação, solução, que é das técnicas políticas mais antigas que existe desde a Grécia, é exatamente nessa altura, por um lado, dão uma notícia positiva porque um cãozinho qualquer apareceu numa rede social, foi salvo por sim senhora, tudo bem. Estão a tocar no denominador comum mais baixo da nossa psique, que é a empatia do ser humano. Mas depois, quando há aquele radicalismo em que houve mortos, e é sempre triste, obviamente, aí já a internet sofre o ataque imediato de ser uma ferramenta de radicalização, porque, de certa maneira, basicamente os próprios mídia que promovem, e depois lá está, esta promoção de... O terrorismo antigamente não era mediatizado, que era para exatamente combater o próprio terrorismo em termos de conceito, porque um ato terrorista, obviamente, é para chamar a atenção um núcleo de pessoas, às vezes... Epá, eu podia dizer que a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial era um grupo terrorista aos olhos do planeta hoje em dia. Mas como eles estavam a lutar contra o inimigo que ficou escrito nos nossos livros de história, que é o maior monstro vivo do planeta, e se ninguém responde assim, chumba, mais um instrumento basicamente de polarização social em que põem com que as pessoas depois nas próprias redes sociais saquem da sigla do Hitler, não obstante, apesar de mesmo por mais mortes que ele tenha tido debaixo do tapete, nem preciso de andar 200 anos para trás para achar recordistas bem maiores e até no tempo dele em termos de matar não só a sua própria população, como qualquer pessoa que tivesse algum tipo de ideia diferente em relação ao contexto em que esse ditador em particular... Isto, e podem escolher a sigla partidária à vontade, desde a esquerda à direita, acima, centro, meio... O que não nos faltou na nossa história foi ditadores sociopatas, ou, na melhor das hipóteses, até psicopatas, que quando sentiram o poder nas mãos deles, agarraram-se ao poder com o sangue dos outros... Mas continuamos aqui a andar um bocado aos círculos, sempre a apostar em cima de nós, na nossa memória curta, e a entreter-nos, como a célebre frase do Pão e Circo, no declínio do Império Romano. Enfim, continuamos igual a nós próprios, temos uns gadgets mais engraçados, temos realmente um videotelefone espetacular, em que a informação pode ser disseminada espetacularmente, mas mais uma vez está sobre ataque, e deixem-me já começar então a mostrar alguns exemplos sobre isso. Vamos ouvir este clipe em inglês, obviamente, desculpem lá, mas poça, até a porcaria da programação de qualquer tipo de software, qualquer língua para programar em inglês, eu não sei como é que esta gente passa o dia todo a ganhar um calo no pescoço, a olhar para o telemóvel e ainda não percebe inglês, desculpem lá, mas pronto, eu vou continuar a usar clipes em inglês. Nenhum português minimamente sofisticado me pode vir dizer mais tarde que não percebe estas partes. Passed here in Moscow. New German legislation branding both fake news and online terrorist propaganda as criminal activity has been hit with a storm of criticism, not least in the country's parliament. And the Green Party, for example, says social media firms may overregulate, thus violating people's freedom of expression to potentially avoid any threat of paying billions of euros in fines. RT's Kate Partridge has more on the potential consequences of Berlin's move. Germany has approved a bill to fine social media networks up to 50 million euros if they fail to remove what's described as obviously illegal content, hate speech, terrorist propaganda, and defamatory fake news. Freedom of speech ends where criminal law begins. The initiative ends the internet law of the jungle. Fine. Flagging up terrorist propaganda is fairly obvious, but determining what's hate speech and the truth behind media outlets accused of fake news is anything but. Ever wonder what fake news is? I'm not going to give you a question. You are fake news. Headlines in CNN, Al Jazeera, and The Guardian. Very fake news. This whole notion of election, voting fraud, this is fake news. Das heute? Today, fake sites, bots, trolls can falsify viewpoints. Alle. The Russian government also created and spread fake news and conspiracies across the vast social media landscape. As for hate speech, different countries have different laws. What Germany might consider hate, another nation might consider opinion. The German bill offers this guideline. Social platforms have to ban what's obviously illegal. But obvious for whom? Germany's bill is part of a wider trend. An Austrian court ordered Facebook to remove hate speech posts against one of the country's politicians, not only in Austria, but worldwide. And Canada's top court ruled Google can remove entire websites from its global search engines following one complex case. So it seems in this online age, borders don't matter, but boundaries still do. And when some governments seek to impose their own law on the internet, they're disregarding other borders with their own version of what's obviously illegal. The new rules mean companies will have 24 hours to remove the content. Facebook has already revealed some 8,000 employees will be directed to check flagged posts. But with 2 billion users on Facebook alone, there are concerns that web giants in general may be overwhelmed by the complaints. Por isso, pessoal do Facebook, já podem ver, além dos algoritmos que detectam automaticamente todos os vossos comentários, aí vem a censura, aí vem a divisão que mesmo neste mundo digital, analogicamente nós como país e indivíduos e culturalmente divididos, temos opiniões diferentes sobre o que é expressado nesta nova ferramenta de comunicação que vai revolucionar o mundo. Ainda no outro dia tive uma conversa com amigos meus que são ávidos usuários do Facebook, especialmente elas, que ainda há de haver um fenómeno que vem aí pela calha, que vai ser o dia que, à medida que vamos ficando mais velhos, é algo que acontece, tipo, se tudo correr bem em relação a toda a gente que me está a ouvir, desejo-vos os mais anos de boa qualidade de vida que tenham pela frente, mas irremediavelmente, para quem anda a colecionar amigos como objeto de status, vão começar a ter, e agora parece que os meus vizinhos começaram com obras, porrer, vão começar a ter muita gente como amigos que já faleceram. E depois vamos lá ver se o Facebook, ou seja lá qual for a base de dados que o Facebook transporta para o novo serviço, no novo gadget, porque eu não consigo adivinhar o futuro. Mas no futuro vamos começar a ter muitos dos nossos amigos nas nossas listas de contactos já defuntos e olharmos para eles como... Vai ser a antítese do prazer de ter mais um amigo, é mais um amigo morto que nos faz questionar a nós próprios, a nossa mortalidade, porque isso não interessa quantos gadgets ou redes sociais tu participes. Aí está mais uma das verdades da lei da natureza, nós que estamos aqui neste momento vamos todos morrer. E devíamos estar a fazer um bocado o melhor que podemos em relação ao tempo limitado que estamos aqui a viver. Daí se calhar não nos absorvermos tanto por trás destes espelhos digitais que só refletem a imagem que nós achamos de nós próprios, às vezes até baseado assim num ego assim um bocado deturpado em relação à opção e ao que se apresentam ser, que é bastante enganador. Se há uma coisa que eu sempre aprendi desde os primórdios dos dias da internet em que me cortavam o download de uma música de MP3 enquanto alguém atendia um telefone, porque era extenuante, podia demorar 3 horas a descarregar uma música, é que ninguém na internet, de certa maneira, anda a dizer a verdade, porque é um bocado... O disfarce perfeito de estar escondido por trás de um teclado, apresentar-te com um nome diferente, uma foto diferente, histórias dessas toda a gente conhece, ter nicks alternativos e etc. Mas e então o que é que se passa aqui? Obviamente que esta ferramenta está a ser politicizada e nasceu do complexo militar industrial americano, como todos sabem, da DARPA Project. E, sinceramente, saiu cá para fora, eu nem sei bem como, isto parece que foi, talvez um dia o mundo correr melhor, o calcanhar daqueles destes globalistas vai ser, digamos, a patente de ter sido dado aos privados, e os privados, de certa maneira, aumentarem tanto a largura da nossa banda, baseado muito, pura e simplesmente, em downloads ilegais e muita pornografia, não me venham com merdas. Se continuássemos a ser aqueles paus mandados como os nossos líderes gostavam, só íamos ao site da SIC Notícias e mandávamos e-mails a concordar entre uns e os outros, o quão correto os nossos políticos estejam. Isso é a utopia deles, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Agora até já temos canais como a Netflix e outros tais que basicamente estão ainda a pedir mais largura de banda para vermos TV on demand, sem anúncios, sem ter que esperar pelo próximo episódio, logo em bulk, binge watching, lindo, e isto está a mudar tudo. Mas ao mesmo tempo os nossos globalistas também nos estão a querer mudar a forma como nós usamos a internet, com medo e censura. Porque isto, com a internet, a gente pode sempre ouvir uma notícia na televisão que cheira mal. Porque, pronto, obviamente que quando nós tentamos contextualizar o mundo da forma como a agenda nos é contada através de um canal noticioso, seja ele de que país for, em qualquer sítio, acaba por a história bater mal. E eu agora queria-vos sacar de um exemplo, que eu não sei se deu na televisão, mas geralmente se isto aparece na televisão, foi a mando da equipa de advogados que rege o próprio canal a dizer: pá, nós temos que passar isto de alguma maneira para não passarmos nós próprios como a um órgão que vai ser desacreditado e já devia estar mais desacreditado num futuro breve. Eu quero-vos fazer voltar um bocadinho para trás este conflito na Síria, o qual faz jorrar refugiados que temos que os aceitar de braços abertos, com percentagens de 90% mais de homens do que crianças, idosos e mulheres à procura de refúgio. Parece que estamos a abrir as portas a um exército subverso que vai mudar a Europa para sempre, infelizmente. E não é por uma questão de não ter empatia pelo sofrimento do ser humano que vive no seu próprio país, é mais uma questão, na minha perspectiva, de continuarmos a eleger os líderes que perpetuam este sistema de guerra que tem que acabar imediatamente, porque se quisermos usar o exemplo da violência doméstica não vai resolver nada, então porque é que a violência em relação a outros países vai resolver alguma coisa? Porque é que os nossos líderes nos convencem tanto a sermos os maiores pacifistas do mundo, quando eles têm a boca a jorrar de sangue, têm sangue nas próprias mãos cada vez que assinam algum tipo de regulamentação ou participação ou aliança em relação aos países mais carnificeiros deste planeta, que continuam por interesses de recursos e económicos e até a própria perpetuação da nossa crença de acreditar que o nosso dinheiro vale alguma coisa no nosso bolso, que é dos assuntos mais graves que existem neste planeta, e não, ninguém vai falar nisso. Vamos rebobinar então um bocado, e porque é que existe este conflito na Síria? Este conflito na Síria aumentou-se, e na altura era o Obama o presidente, o Obama, o rei dos drones, pá, o homem que toda a gente idolatra como se ele tivesse feito uma grande coisa, a não ser perpetuar exatamente o mesmo sistema que todos estes marxistas ficaram com dor de cotovelo por a Hillary Clinton não ter ganho. Essa sociopata da treta também havia de ser. Mas seja lá quem for, porque o complexo militar industrial americano manda mais do que qualquer fato que seja eleito para a governação em um tempo já previamente definido, e mais uma vez, não é? Se tu não jogas as regras do jogo, fazem-te um Kennedy que até andas de lado, ou como a peça na Irbuto, no Médio Oriente, uma mulher que queria pôr um país a andar para a frente, levou logo um tiro nos cornos, infelizmente, porque é mesmo assim que o mundo funciona. Só que estas coisas são varridas para baixo do tapete. Todas as semanas vamos recordar quantas vezes é que o Benfica ganhou ao Sporting, ou etc, ou quantos golos, quem é que os marcou, há quanto tempo. Agora os currículos e os cadastros dos políticos continuam todos os dias a aparecer, são passados a despachar. Então vamos lá para a Síria. Quando os inspectores das Nações Unidas aterraram, foi o fatídico dia em que houve um bombardeamento de armas químicas para civis, que é uma narrativa que continua a ser passada, que basicamente os americanos queriam intervir imediatamente e invadir o espaço aéreo e etc. E na altura o Vladimir Putin até disse que não, porque o Obama, quando disse que queria vamos passar a linha vermelha, o Putin, pá, achem o que quiserem, mas lembrem-se que a Rússia é um aliado natural da China e aquele continente asiático todo vem por aqui abaixo, e não acordem o dragão adormecido. E a Rússia também não está aqui para brincadeiras, apesar de a América ter os nossos mídias todos nas mãos, a mando daquele paísinho ali no meio do Médio Oriente, que quer também ser um império só por si. porque parece que inventaram este sistema financeiro que nós todos corremos. Então houve um bombardeamento de civis de armas químicas imediatamente e mediaticamente apontado ao Bashar al-Assad. E muitos anos passam e a narrativa continua a ser a mesma e todo o cidadão que me cruza aqui em Portugal, posso dizer que 90% deles vão achar que o Bashar al-Assad já devia ter saído. E mais uma estatística interessante, Bashar al-Assad, nas últimas eleições, bem mais democráticas que os marxistas se queixam do colégio eleitoral americano, porque ainda não perceberam que há estados que têm tanta gente que podem mudar o rumo de 52 Estados Unidos, daí o nome, 52. Eles têm lá o processo deles, eles até bombardeiam os nossos países por não sermos democráticos que cheguem aos olhos deles, apesar de tanto nós como eles ainda sermos genuinamente repúblicas em termos constitucionais, mas isso também é um assunto que me ultrapassa, mas estes marxistas culturais, e aí entra o problema das redes sociais, continuam a subverter a si próprios o seu discurso porque viram, leram na televisão. Mas então, esse fatídico dia em que mudou a opinião pública em relação ao líder da Síria, porque quem somos nós para estar a dizer o que é que se passa por lá? Mas com estas tecnologias de informação a gente até consegue saber mais ou menos o que é que se passa por lá. E havia um canal no YouTube que era a Syrian Girl, que era uma mulher que até se indumentava e maquilhava-se assim de uma forma ocidental e sem crítica nenhuma, mas dizia o que realmente se passava no terreno e durante uma altura até foi bastante interessante a opinião dela para quem queria estar atento, porque ela não era uma questão de parecia que tinha uma bola de cristal para adivinhar o futuro, ela sabia o que é que se estava a passar. E os americanos sempre tiveram uma sede de invasão e depois do que aconteceu na Líbia do Gaddafi, acho que realmente, epá, e nós na Europa é que estamos a pagar o preço destas mentiras todas, a ter que aceitar exércitos de pessoas que querem o nosso mal inerentemente, numa percentagem mais elevada do que, que nos querem fazer acreditar, infelizmente. Infelizmente, porque eu não desejo mal a ninguém, ou por mim a guerra acabava já amanhã, mas há sempre quem queira guerra para cima de mim. Mesmo esta opinião é um ato de guerra para certas pessoas que são um bocado mais presas a um dogma qualquer, em particular então religioso, porque se não pertence a este clube, então eu tenho que cortar-te a cabeça porque és do clube adversário. Apesar de andarmos aqui todos a jogar à bola, eu quero-vos mostrar então, desculpem lá a extenuação do discurso, o último relatório que veio da ONU em relação a responsabilizar o Bashar al-Assad pelo seu bombardeamento químico em relação aos civis, que ainda hoje serve de pretexto para a intervenção da Rússia, que felizmente meteu um travão à ganância corporativa ou militar que os americanos querem em relação àquela área, a mando de aquele país que a gente já sabe qual é. Vamos lá ouvir este clipe, que este clipe eu sei que não passou na televisão. We've been waiting for this for months. In Idlib province back in April, the chemical attack triggered all kinds of accusations and allegations, but not many answers. But now we have the 78-page report from the UN Chemical Weapons Watchdog. So, did we get those answers? First of all, the investigators never actually visited the site of the chemical weapons attack in question. The Idlib province where the attack took place is not in an area under the control of the government, so it wasn't safe to go there. And that raises another question. UN officials said the report was carried out in full compliance with the guidelines, but the guidelines clearly state that they must visit the site where it happened. So their conclusions were based on interviews they did with people claiming to be victims, as well as samples they received from NGOs like the White Helmets, a group with a dubious reputation. Now the report doesn't even give a hint as to how the chemical agent was dispersed. This lack of information prompted a strong response from Russia's foreign minister. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons has been acting unintelligibly. It refused to go to the scene of the incident and did not provide any information. Yesterday, they issued a report. It says they're not convinced that sarin gas, which was apparently found there, was dropped by bomb from the air. They don't know where the sarin came from. And yet, throughout these months, tensions have been inflamed. Now, the report was never intended to establish who carried out the attack. That's being left to another group of investigators. But this hasn't stopped Western leaders from reeling in their old mantra. I've got absolutely no doubt that the finger points at the Assad regime, and we've got a European Council coming up where we will drive on with the UK campaign to impose sanctions on those responsible. The US has already brought out sanctions on 300 people as a result of this. People who drop chemical weapons on innocent people should be held to account. We know that Assad has used chemical weapons on his own people, and he's done that repeatedly. Well, including the United States convinced the world that including women and children, and we have all seen that. We have all seen the video, and there is no debate about that. Ouviram este segmento final? Quer dizer, os próprios relatórios oficiais e esta convidada como analista disse logo de boca cheia sem ter algumas provas, porque este clipe depois no fim, e obviamente que eu quando digo isto não dou na televisão, estou a dizer na televisão portuguesa, que a gente aqui anda muito tempo ocupados a andar atrás dos autocarros dos clubes que saem daqui e estão no hotel e tomaram um pequeno almoço e lesão e blá blá blá. Mas é exatamente isto, é... Lá está, agora que saiu o relatório oficial, além de ser insípido, inconsistente, com muitas falhas técnicas, gravoso mesmo, e basicamente são pagos a peso de ouro para fazerem dos trabalhos mais incompetentes acima do planeta e influenciarem a opinião pública através do mainstream media, que a verdade é esta. Agora, é esta parte deu ultimamente, afinal não há provas, e quem nos anda a tentar ajudar nem sequer tem competência para as formular como deve ser, e então? E esta é que é a opinião dos colecionadores dos likes e os keyboard warriors, que andam em cheios de bots e followers a disseminar a sua opinião, que às vezes até podem ser uma criação de uma instituição qualquer corporativa que quer influenciar a opinião social. A engenharia social é uma realidade. Era muito fácil, eu podia criar já uma equipa de influência nas redes sociais para uma certa, sei lá, tendência, doutrina, algo que uma corporação me pagasse para eu implementar na psique social de uma nação em particular, porque é vulnerável e tem a capacidade financeira para gastar o seu próprio dinheiro, que é a sua moeda em troco do trabalho, falsa. Porque o trabalho é sempre real, a nossa moeda é que é falsa, porque mais que a gente trabalhe, estamos sempre a dever, estamos sempre na corda bamba, andamos aqui a gerir o futuro económico do nosso país em casas decimais já, com firmas de rating privadas a dizer-nos a nós quanto é que Portugal vale, que é de repente lixo, com a história tão rica que nós tivemos, e ainda por cima temos que aceitar de braços abertos e pagar com a carteira que não está cheia do nosso bolso, as consequências de um conflito como acontece na Síria, em que as próprias Nações Unidas, quando apresentam um relatório que só transborda incompetência em termos de qualquer afirmação em que o contexto geopolítico de conflito de guerra a nível mundial esteja a ser gerido, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas eu depois vou à rua e vou interagir com as pessoas nas esplanadas dos cafés, como eu gosto, sempre com aquele toque da Revolução Renascentista em França que aconteceu nas esplanadas dos cafés, porque é na interação entre seres humanos que a gente às vezes tira, digamos, o azimute de qual é o norte deste planeta, afinal, em termos sociais. O que é que as pessoas andam a pensar? O quão as pessoas andam enganadas, ao ponto que se alguém apresenta algumas coisas factuais, ficam assim um bocado viradas ao contrário e trocadas, porque toda a realidade em que decidiram a si próprios ficar à volta de, escolheram aquelas fontes de informação, ou escolheram aquelas tendências no mundo digital que são basicamente a extensão da propagação dos mainstream media, que é este instrumento arcaico da televisão, já está a arranjar novos recursos para continuar a gerir a sua influência, porque estes CEOs que andam de jato privado não são assim tão estúpidos quanto isso, na hora de quererem manipular a população inteira como ovelhas. Isto basicamente é uma perpetuação do que era arcaicamente e antigamente uma religião. Só que hoje em dia a religião está disseminada em várias vertentes, vários fatores. Muito mais gente hoje em dia passa o tempo a olhar para a televisão que só dissemina a informação errada do que para um altar religioso como antigamente o era feito, porque na altura não havia televisão. E pronto, e o que a televisão dá é a realidade que as pessoas vivem, e a realidade que as pessoas vivem, apesar de estar tipo cheia de buracos em relação a uma contextualização em termos de tipo de tempo em relação ao de onde viemos, que é a definição da história, o saber de onde viemos, saber onde estamos e para onde vamos, está cheio de buracos, daí as pessoas também terem estes comportamentos que a cada dia que passa tornam-se mais gravosos, que é de divisão social, e mais uma vez, é politicamente astuto para quem está agarrado às rédeas do poder usar o fator de divisão social para continuar a governar, porque se nós homens odiamos as mulheres, se as mulheres odiarem os homens, se os benfiquistas odiarem os sportinguistas, se os PSDs, os militantes, odiarem os outros militantes, torna-se muito mais fácil para um governante em particular, com um discurso bastante populista, como por exemplo o que fez o Trump subir ao poder. A divisão social é tão grande quando nós próprios somos todos irmãos e vivemos dentro da mesma casa chamada este país, com estas fronteiras económicas que nos impõem este desgaste laborial e esta pobreza de ordenados que nós usufruímos hoje em dia em nome da liberdade. Que porreiro! Que está mesmo a correr bem. É isto que acontece. É exatamente... E é por aqui que as coisas estão a correr, e é triste hoje em dia as pessoas, quanto mais sofisticadamente se acham a nível intelectual, mais tapadas estão na sua própria visão, e até há um certo medo, eu sinto, que de sair fora deste pensamento que está a correr, que basicamente é patrocinado por estas pessoas que dizem que houve um Canadair que caiu. Sei lá, isto é um exemplo mais recente, mas é exatamente isso. Estamos a ser enganados. O Bashar al-Assad não bombardeou os civis. Segundo, para toda a gente tem aquele apelo à autoridade, porque acham que há pessoas que estão acima deles, apesar de acharem que eles nunca estão acima de ninguém. Que é ridículo, é mais uma falha na própria forma de pensarem, de ver o mundo, em que este mundo vai ser global, mas estão a assumir instantaneamente que a pessoa que vem do outro lado do globo tem exatamente a mesma mentalidade que eles, quando às vezes ainda vêm de um nível que vão ter que te impor a ti a vontade deles, e é uma vontade que nos vai fazer retroceder séculos. E séculos, e até a Igreja Católica ou Romana na Europa retrocedeu. Isto chama-se a Idade Negra. Idade Média, não, era a Peste Negra. Mas basicamente nós tivemos um retrocesso aqui na Europa em termos das civilizações greco-romanas, e depois a imposição da Igreja Católica, que depois também deu o seu jeito nas suas cruzadas, porque até nas cruzadas parecia que estávamos a andar bem mais para trás do que a religião imposta pelo nosso Salvador, que basicamente morreu pelo mal dos nossos pecados, mas continuamos a pecar todos os dias e temos que pagar o preço, nem que seja mortal, em relação a isso. Bate tudo mal, está tudo mal contado. Isto está uma grande treta. Eu não sei o que é que impede a um indivíduo sentar-se 5 minutinhos a considerar afinal o que é que se passa à volta dele. Mas com a cabeça dele, eu não sei por que raio é que é tão difícil às vezes. Lá está, se calhar é isso, se calhar é mais fácil a outra parte. Só que a outra parte que é mais fácil, que é andar atrás desta informação projetada por pessoas que não nos querem o nosso bem, está a hipotecar o futuro dos nossos filhos. E mais uma vez, eu, como nem sequer sou pai, eu ando mais preocupado com os vossos filhos do que os filhos que eu nunca tive, porque ando preocupado com isto como anda neste momento. E não só isso, então a parte de como as mulheres também se andam a comportar dentro deste contexto, e isto não é, pronto, é um bocado a minha opinião, mas é que Existem aqui fatores que estão a ser enraizados de divisão social tão intensos que acabam por destruir realmente o futuro da humanidade em termos das pessoas que continuam ainda a ser minimamente produtivas e a querer levar as coisas para a frente. Isto parece o Weimar Republic na Alemanha. Isto está prestes a ser tomado por um ditador que nos vai levar a um conflito global com muitas mais mortes que vêm por aí fora e muita mais dívida para os bancos e quase como para os movimentos ecológicos. Então, se morressem 2 bilhões de pessoas amanhã num conflito, até era porreiro para o planeta, não é? Só que vocês nunca pensam é que vocês podem vir a ser as vítimas. E da maneira que nós estamos a viver, mais tarde ou mais cedo, lá porque tens um telemóvel, um iPhone, um Facebook e uma merda qualquer, vai chegar a nossa vez, como aquele judeu disse no Beco de Varsóvia: quando vieram por uns, eu não disse nada. Quando vieram por outros, eu não disse nada. Quando vieram por mim, não havia ninguém para dizer nada por mim. Porque este silêncio ou esta compactuação com os powers that be, que continuam só simplesmente a destruir, endividar, aniquilar e sempre com uma conotação religiosa, nem que vocês queiram partir com esta discussão para a maçonaria, que também não deixa de ser uma religião. Quando é que o homem começa a praticar a religião do seu próprio individualismo? Quando é que começamos a nos pôr, não de joelhos sequer, para não sermos submissos na nossa própria intelectualidade e a agir com as ferramentas que temos, com a informação que temos e a querer saber porque realmente é interessante e o futuro da humanidade está em jogo? Porque toda a gente quer ver o jogo. E isso é que interessa, o jogo. Mas tudo bem, agora vou-vos mostrar, depois obviamente que devido aos poderes que nos governam na nossa opinião, na nossa carteira, na nossa vida e querem macro-gerir a nossa vida intensamente em troca de mais um cêntimo aqui, um cêntimo ali do dinheiro inventado por eles. Obviamente que os serviços secretos ou de inteligência de todos e mais variados países continuam a desenvolver a sua toolbox em termos de como atacar estas redes sociais e, nomeadamente, sei lá, quem canta de coro, estes marxistas culturais, não têm lá muito com que se preocupar no contexto onde estão a perpetuar a autodestruição dos países e da humanidade, como é o plano. Mas depois pode haver pessoas, sei lá, assim como o que eu estou para aqui a dizer, que precisam de ferramentas mais específicas para minar basicamente o campo onde o combate está a ser feito verbalmente, e então acaba por acontecer estes vírus, estes toolkits de exploits que andam a ser cada vez mais prevalentes. Até os mídias já deixaram um bocado de falar nisso, apesar do problema continuar a subsistir, porque basicamente isto tem tudo a ver com a forma como a internet vai ter que ser mais tarde ou mais cedo controlada. Já vos mostrei clipes em podcasts anteriores da Theresa May que utilizou os ataques que acontecem em Londres para mais legislação na internet. Já vos mostrei neste podcast como a própria opinião que tu possas pôr como indivíduo na internet pode-se vir a tornar num crime. Através da corporação, quando vê uma despesa maior, corta com o serviço em X tempo. Por isso, toda a vossa vida registada no cadastro digital pode ser apagada quando disserem a coisa errada no futuro. Ou seja, vamos ter um ditador cibernético instantâneo, bem mais rápido do que vocês possam imaginar no futuro, por este andar. Isto especulo eu, não é informação real, ao contrário do que nunca dizem na televisão, que estão a dar uma notícia de base especulativa, mas eu especulo pela forma como isto está a andar. Então vamos falar mais uma vez do ransomware, que obviamente eu já falei também em podcasts anteriores, não passa de uma ferramenta que é adaptada por todos os serviços de inteligência com o seu próprio, digamos, o algoritmo é tão bom, mas por que não modificar o código para fazer algo exclusivo para nós? Já tivemos eventos como o Stuxnet Virus, que foi aquele vírus que atacou uma central nuclear, já não me lembro bem aonde, mas era num país de leste qualquer aliado à Rússia, porque a Rússia continua em guerra, que atacava diretamente as centrais que libertam uma válvula em termos de milésimos de segundo, eram centrais da Siemens. digamos, o módulo de comando era da Siemens e está fora da própria internet, isto é um circuito interno, por isso alguém teve que levar para dentro um vírus que atacava a firmware das centrais da Siemens, controlava a temperatura dos reatores nucleares em termos de milésimos de segundo, quando tem que haver um escape para o reator não rebentar dentro de si próprio. Isso foi um ataque que já aconteceu há muito tempo, foi especificamente desenhado para aquelas centrais, para aqueles módulos de comando do reator para as centrais. E isso foi só o princípio, porque obviamente que não foi um puto numa cave qualquer que fez isso, isso foi especificamente desenhado por alguém envolvido dentro do sistema, por alguém pago, por alguém que tem e sabe o que é que está a fazer e sabe as implicações. Hoje em dia andamos a curtir os ransomwares, em que o próprio FBI declara publicamente que está impotente de conseguir apanhar, e os cryptolockers e essa coisa toda. Mas, mais uma vez, lá está a própria internet também a ser usada como um instrumento de guerra hoje em dia para o ataque de países do ponto de vista que querem a nossa própria autodestruição e nos propagam constantemente que os países que deviam ser destruídos imediatamente é que são os inimigos, quando ainda são, neste momento, na minha opinião, digamos, o travão pelo qual estes psicopatas que nos governam não conseguiram ainda até hoje terem o planeta como eles o querem, mas é o que nos vale, é que este fator da humanidade tem sempre tantas variantes que as coisas nunca correm como a gente pensa. Por isso é que eu nem próprio especulo como é que a minha vida vai ser amanhã, porque a vida é tão caprichosa que passa a vida a tirar-nos o chão debaixo dos pés. E então, vamos lá ouvir o que é que se anda a passar novamente na forma de minar esta ferramenta de comunicação com a internet e o Facebook, com estes cryptowares em que estamos absolutamente vulneráveis em termos de se realmente o nosso PC de casa for infectado com isto. Obviamente que há uma maneira em que tu tens que basicamente aceitar, mas o povo é tão nob que diz que sim a qualquer pop-up só para aceder ao tal vídeo às 2 da manhã, um bocado mais fetichista para o gosto de qualquer pessoa, e depois quando reiniciam o computador, voilá, foste infectado, toda a tua informação ficou comprometida, porque já o está há muito tempo, mas ficaste agarrado, e isto é uma ferramenta usada pelas pessoas que vão para a televisão se queixar que isto está a existir e a tentar atribuir a culpa ao inimigo, que hoje em dia continua a ser os do costume. Parece que continuamos no meio do século XX, mas tudo bem. Vamos ouvir este clipe. Forward. I think that the biggest problem that they're going to be facing is the fact that the ability to pay taxes to the state is seriously affected. We've seen images that were tweeted of things like supermarkets where the checkout systems had been compromised and were showing the screen. We also see the very large, you know, obviously the multinational shipping line that has now been affected. So it looks like a deliberate attempt to cause some kind of significant financial impact, not just on the citizens of Ukraine, but on Ukraine itself. You know, when you said you noticed differences in the design between the WannaCry and this, I mean, do we have any indication that paying these people off actually gets you your data back, or was it not even designed to do that? Theoretically, it was designed to do that, but it's clear so far that the mechanism that was put in place to actually collect ransom is nowhere near the sophistication of the malware itself, and you don't think that someone would have made that kind of mistake. Built something was very, very effective to compromise and no real ability to collect. We haven't seen or heard of anyone so far who's been able to decrypt it, and what we also know is that within a very short time after the malware was discovered, the single email address that was needed to communicate with was actually shut down by the provider. So that's one reason that I believe that no one's going to be able to easily get their data back. The second thing is that there are reports that are surfacing now, as folks have looked at the code, that there is at least one bug in the code that actually makes it so that decryption is not possible. O que vocês acabaram de ouvir, segundo a segundo, isto foi um representante oficial, obviamente, a dar a sua opinião, é ridículo passo a passo. Portanto, a desencriptação é impossível? Não, se a encriptação foi feita, a desencriptação é possível. O provider apagou o serviço de e-mail porque obviamente estão a tentar limpar a cena do crime, porque isto vem de cima, isto vem de instituições como a NSA, isto vem dos serviços secretos de inteligência de todos os países que andam sempre com a sua variante a tentar minar este campo internauta. Claro que há registros desse e-mail lá porque foi fechado. Claro que há tudo. Então vocês estão a brincar. Alguém saca um álbum de MP3 dos Red Hot Chili Peppers, leva uma multa de não sei quantos mil euros, numa altura que isso até aconteceu em Portugal, aqui em Oeiras, ao pé de mim. E depois estão-me a dizer porque lá, porque eu cancelo a minha conta de e-mail, já não dá para apanhar-me. Lá porque eu invento uma encriptação, não consigo desencriptar. Mas estão a brincar. Então, mas nós temos farms de servidores só a trabalhar, a crunch numbers, e depois não conseguem desencriptar nada. Então, se têm um método de encriptação, eles não estão interessados em nada. Isto está tão mal contado. Isto é incrível. Este clipe vocês ouviram. Ouçam outra vez, está tudo mal contado. Nós próprios, nós podemos tentar limpar a nossa vida virtual agora, nesta tarde. Agora, tenta apagar-te a ti próprio da internet. Sabes quanto tempo é que vais ficar na internet? Enquanto houver internet, há de sempre apanhar. Há de sempre a ver. E se tu chegares a uma instituição que tem realmente toda a tua informação com um mandato, desde o Patriot Act, que basicamente tem que dar a informação caso haja alguma suspeita de terrorismo, que tornou-se num termo bastante vago, tu tens o registro, tu nunca apagas a tua conta no Facebook, tu só desativas a tua conta. Tu podes voltar a abrir e está tudo exatamente igual como estava. Tu podes reativar tudo. Nada é apagado, tudo ficou registado. Tu até se tens o relógio com a data errada, não consegues aceder à internet porque isso faz parte do cadastro. Não podes, é impossível. Isto é estúpido, isto é mesmo manipulação social, convencer as pessoas que não percebem nada da ferramenta que têm na mão a ficarem convencidos que deve haver um terrorista numa caverna no Afeganistão sem eletricidade e um laptop a fazer esta merda toda, não é? Isto é absolutamente ridículo. Não faz sentido nenhum. Alguma pessoa que tenha algum tipo de mais especialização em redes, em informática, servidores, e saiba o que é que realmente os métodos redundantes que existem. Vocês acham que qualquer e-mail enviado por uma conta de Gmail não está a ser filtrada, não está a ser lida por um algoritmo? Tudo. Está tudo registado. Até que há uns anos houve o escândalo da metadata dos próprios telefones, em que diziam, ah não, a gente só quer capturar a metadata. Ligaste para quem? A que horas? O que é que foi? Isso está tudo. Está tudo registado. Está tudo. Mas está mesmo tudo. Qualquer, até o, pensem bem, o site do Google, quando nós começamos a fazer uma procura no Google, o Google tem aquela função do autocomplete, e o autocomplete, de certa maneira, é uma página que ainda não carregámos no Enter para, teoricamente, ela ir à internet buscar a informação que nós precisamos, numa fração de segundos, como eles gostam de sempre pôr na parte de baixo, o quanto tempo é que esta procura demorou, porque nós somos tão rápidos que... Isso é um protocolo que, obviamente, que as entidades oficiais o permitiram e os próprios sistemas operativos tiveram que abrir uma exceção em que nós ainda não fizemos a nossa procura e já o que estamos a escrever letra a letra está a comunicar com o servidor da Google, que é um... Que não é, digamos, uma máquina, está compartimentalizado em vários países, em vários farms, em vários servidores, mas quer dizer, já está a haver ali um protocolo em que por cada letra que nós escrevemos vai a uma base de dados buscar o que eles acham que nós estamos à procura. E isso já é intrusivo em termos digitais, na minha opinião, porque antes de eu carregar no Enter para fazer a procura, basicamente aquela página está a comunicar já com um servidor, por cada letra que eu teclo. Cada letra que eu teclo. Eu e vocês e todos. Por isso, isso é uma vulnerabilidade digital. Merda dos meus vizinhos, estão a abrir buracos nas paredes. Isso é uma vulnerabilidade digital que basicamente pode ser explorada por qualquer engenheiro de código que olhe para aquele protocolo e diga, pá, vamos usar este exploit e disseminar um ransomware e fechar os computadores de toda a gente imediatamente, se eles quiserem, só quando simplesmente abres a página do Google, que tem que compactuar, por alguma razão, se for oficial, numa ação de contra-terrorismo. Sempre feita por pessoas que não percebem um cu do que é, afinal, estas ferramentas digitais. E então, em relação aqui ao ransomware, em que o homem disse estas atrocidades em nome da oficialização noticiosa na mente das pessoas que o ouvem, porque não sabem, só ouvem e têm aquele apelo à autoridade extrema e não querem pensar com a sua própria cabeça. Como é que isto está a ser instrumentalizado? Está a ser instrumentalizado como, por exemplo, atacar mais uma vez o país que continua a ser assim um bocado a pedra no sapato destes conflitos geopolíticos de interesses americanos, sempre em nome de outra pessoa, mas pronto. Então vamos lá ver como é que eles conseguem ligar este ransomware, obviamente desenvolvido pela NSA, e a única maneira que eles não o conseguem combater é porque estão a limpar as suas próprias pegadas digitais, porque foram eles que os fizeram. Vamos lá ver como é que eles conseguem pegar neste ransomware e tentar atacar a Rússia. Businesses and governments around the globe spent a second day battling a cyber attack. The so-called ransomware assault eased some today. But in the U.S., a subsidiary of FedEx was disrupted, and a Cadbury chocolate factory in Australia had to shut down. In London, British Defense Secretary Michael Fallon says it is verging on an act of war. State or non-state entities lurking behind a veil of encryption, targeting our national infrastructure, as we saw with the recent cyber strike on Parliament itself. That isn't a Cold War. That's a grey war, permanently teetering on the edge of outright hostility. The outbreak began in Ukraine, where it has done the most damage so far. E pronto, aí está. O outbreak para já, a referência da Guerra Fria. Absolutamente ridícula, porque continuamos ainda a ter estes imperialistas no poder que vêm dessa altura, os velhos, as múmias, os Cheneys, os Rumsfelds, os Zbigniew Brzezinski, que já morreram, mas a filha continua a perpetuar a ideologia em que a Rússia continua a ser assumida como se fosse a ex-União Soviética do Stalin, que devia estar num pódio bem mais elevado do que toda a gente historicamente acha que é o Hitler, mas lá está. Cá estamos, aqui está. Vamos tentar implicar. Primeiro ouvimos a explicação oficial do gajo que não percebe um cu, só disse foi bacuradas em termos de fogo. Dê-me o budget suficiente, dê-me a escolha de uma equipa competente até em Portugal e a gente resolve já este problema todo. Todo. Num instante, é que não custa muito, mas não. Como isso ultrapassa a dissidência cognitiva de muita gente, então vamos aproveitar este instrumento que nós próprios criamos, nós governos, e mais tipo na componente das secretas, vamos influenciar a opinião pública mais uma vez para continuarmos a perpetuar esta guerra cibernética que provoca conflitos geográficos reais a nível mundial, para continuarmos a apaziguar os nossos lords, os nossos senhores, os nossos patrões e continuar a manipular a própria opinião pública para, em vez de nos revoltarmos em relação a estarmos a ser enganados todos os dias, ainda batermos palmas em relação a finalmente não a fazer alguma coisa. E mais uma vez, problema, reação, solução. Eles é que provocam problemas, escrevem o código, disseminam o código na internet. Depois dizem que não conseguem resolver, o que é que a gente pode fazer? Olha, está aqui uma legislação um bocado ditatorial, a gente sabe, mas devido ao problema que estamos a passar, temos que a implementar. E o povo diz, ah pá, então é melhor implementares porque eu quero me sentir seguro. E eu troco a minha segurança em nome da liberdade. Isso não pode ser, porque eles é que estão-nos a apresentar o problema. As pessoas que nos estão a apresentar a solução estão-nos a apresentar o problema. É assim tão difícil, não veem que são sempre as mesmas pessoas a dizer está aqui a solução para o problema que a gente criou e fica pior, está aqui a solução para o problema que ficou pior e fica pior. Não, não dá, mas quando é que o povo... E depois o que é que vais fazer? Vais votar no partido adversário, porque depois ele continua a perpetuar o problema, e depois votas no outro e ele atenua-te um bocado o problema, mas continua-te a perpetuar o problema. É tipo, uns andam a 40, outros andam a 10 à hora, o que é que isso interessa? Eles estão sempre a apresentar problemas que eles próprios não assumem responsabilidade, nem sequer há a questão dos despedimentos. Claro que os despedimentos eram úteis, pelo menos dava o exemplo e a abertura para alguém mais competente ir para lá governar até levar um tiro nos cornos, se fosse realmente competente, não é? Por isso, os despedimentos não são solução. Não que não são solução. Ou se calhar mandá-los ali do cabo da roca abaixo é que era solução. Ui, isto foi radical demais. Já deve haver um algoritmo. Mas essa gente mata pessoas já com uma assinatura de uma... com uma assinatura num tratado, pá. Têm que ser responsabilizados. Perder o emprego era pouco. Era destituí-los de toda a riqueza que foi roubada. Mesmo naquela... Então, quer dizer, até o Gaddafi, antes de ter sido sodomizado ao vivo, porque até era um líder que os próprios líbios gostavam, e vão lá ver como é que a Líbia está agora, afinal. E a gente não tem nada a ver com isso. Eles estão bem assim, fiquem bem assim. Nós não temos nada que ir lá matar o bacano. Mas antes de matar o bacano, congelaram logo a fortuna toda dele. Mas os nossos salgados e os nossos ladrões, nunca ninguém congela a fortuna deles, nem sequer sabem onde é que o dinheiro do BES foi parar. Não sabem nada, não sabem nada. Mas quando há o interesse de derrubar alguém que está só a pôr contra o sistema, porque o Gaddafi tinha o projeto de criar, digamos, o seu próprio euro para o continente africano, e isso podia criar uma potência que é concorrência para estas corporações da treta, enfiaram-lhe logo uma lança pelo cu acima, e foi mesmo assim que o mataram ao vivo. As imagens estão na net, podem ver. O homem foi morto macabramente, o povo dele gostava dele, tinham mais condições de vida que até nós em Portugal temos, acreditem ou não. Existe um livro chamado Green Book, que era o projeto para ele criar uma União Africana próspera, porque aquele continente é rico em recursos até à quinta casa. E o que é que as pessoas que informam o nosso próprio povo disseram? Temos que lhe enfiar uma lança pelo cu acima, vamos mostrar essa merda ao vivo, e isso não é chocante. Não, porque este povo está tão manipulado mentalmente para aceitá-lo como um terrorista, porque ele era maluco e vivia numa tenda. Ouve, ele era maluco, ele era o maluco deles. A gente também tem cá os nossos malucos, como os Loureiros, pá. A gente tem cá os nossos malucos, como o Passos Coelho, que nem sequer nota a merda que ele anda a dizer todos os dias na televisão, como se não fosse um próprio tiro no pé em relação ao que ele próprio disse. E eu nem sequer quero adiantar mais, porque eu próprio, se começar a dar exemplos da hipocrisia política portuguesa, até acabo por cair na própria armadilha da divisão, quando eu sei que todos trabalham para o Parlamento em Bruxelas. Isso é o que interessa, todos querem um poiso. Todos querem um poiso. Junto aos... tipo, se não podes ganhar, junta-te a eles. Mas estamos a falar de uma percentagem tão mínima que nós, como 99% da população a nível mundial, podemos limpá-los num instante. Bastava desligar a televisão, bastava não dar ouvidos, bastava não participar. Todos eles dizem, participe, participe. Não, não, eu não participo, pá. Tu és um chulo. Eu só participo no dia que tu tiveres uma conversa sincera comigo. Deixa-me ir aos Bilderberg ver o que é que acontece. Estão a ver o que é que está a acontecer em Hamburgo no G20? Ótimo, porreiro, boas notícias para mim. Só é pena é não andarem na rua a entrevistar porque é que as pessoas estão ali a partir tudo, por revolta, porque sabem que estão ali, tipo, reunidos num núcleo os representantes das pessoas que não dão a cara para hipotecar o nosso futuro. É crucial. Estão a entrevistar as pessoas que são as pessoas que a gente nem nunca as viu em lado nenhum e afinal têm um poder brutal a comentarem a reação da população lá fora, porque os mídias são os prostitutos, pá. É dali que lhes vem o cheque, não é do povo que está em revolta. Qual é o canal de notícias que não canta em cor em relação a todos os outros? Nenhum. Não há canal para isso. Não, não há espaço para ti. Não pode. É impossível. E depois, pronto, olha, fico eu aqui a dar as minhas insanidades. Eu não sei se concordam ou se não, mas é assim que eu vejo as coisas. O jogo está mais que manipulado. Estamos a jogar xadrez, mas não podemos usar os peões. E às vezes é o peão que ganha o jogo. Não, nós não temos nenhum tabuleiro debaixo dos pés. A gente pode agir como quiser. Nós podemos ser o futuro desde o momento que deixamos de olhar para estes chulos que estão-nos sempre a apresentar problemas e soluções mais ditatoriais para andar com este país para a frente. Eu não percebo. Anda tudo assim um bocado taralhoco, em falta de melhores palavras, mas pronto. Ao mesmo tempo, como não me acho acima nem de nada nem de ninguém, porque tão depressa falo no que vocês possam pensar que estou à direita, como de repente falo como possam pensar que eu estou à esquerda, eu falo como eu gosto de falar, eu estou-me a cagar, eu desliguei-me dessas siglas. Eu não sou nenhum produto, não sou nenhum defensor de algum tipo de corporativismo jamais que implementado em que pagou alguma facção política para me obrigar a pensar como eu quero. Eu gosto de ser livre. Olha, aí está o meu partido. Partido Livre Português. Livre de pensar, não livre de o fazer. Porque a minha liberdade acaba quando eu piso a tua. Mas sinceramente, ao menos deixem a minha cabeça em paz, deixem-me ver as coisas como me apetece ver, porque é assim que eu as vejo, e não só as vejo assim porque me programei a mim próprio a vê-las assim, é porque o meu próprio corpo sente quando as coisas estão a correr mal. E nós como seres humanos somos uma antena ligada aos registros da caixa, e o nosso corpo reage, e a gente sabe quando alguém nos está a dar uma peta. E a gente sabe quando alguém está a ser sincero e está a partilhar um pedaço do sofrimento da vida deles como desabafo. Nós somos seres humanos, pá. Esta é a parte que nos une a todos. É, afinal, o que é que sentes? O que é que achas? O que é que tu pensas? O que é que tu és? O que é que tu dizes? O que é que tu defendes? O que é que afinal se tornou agora em ti, ser humano, adulto, maturo? Basicamente, tudo o que é o culminar da tua vida, o que é que tu tens feito? Revoltas-te? Vitimizas-te? Arregaças a manga? Vais à luta? O que é que tu achas? Essa é a parte que me interessa em todas as pessoas. É isso que eu gosto de extrair delas e aprender com elas, realmente a parte mais genuína. Eu às vezes até, em várias conversas que tenho, agora tive que mudar depois porque o bar onde eu costumo parar, tipo, mudou de gerência, eu não gosto muito da situação. E ainda esta semana, na quarta-feira, conheci uma mulher suíça, ou sueca, ou... espetacular, pá, a mulher sem papas na língua dizia exatamente, é pá, é assim, é isso é que eu gosto nas pessoas, é, pão, manda vir, manda, é pá, yeah, é isso que tu achas, ouve, eu respeito bem mais, se disseres o que tu achas, por mais controverso do que seja, do que estar sempre a dizer, dizem que, eu acho que porque dizem que, fuck off. O que é que tu achas? Parece que é a coisa mais difícil do mundo hoje em dia um indivíduo expressar a sua opinião pessoal, porque está sempre com medo. Medo. Lá está, palavra-chave. As pessoas hoje em dia têm medo de dizerem o que realmente sentem em nome de acharem-se que são livres. Pensem bem. Medo de dizer o que sentem porque acham que são livres. Perfeito. Está mesmo fixe. É mesmo... o cocktail para a autodestruição do ser humano. É uma parvoíce, é uma estupidez, não sei, ouve. Eu não sei, mas pronto. Para já vou-me ficar por aqui. Este podcast fica já assim. Eu não sei se estou a ser compreendido ou não, mas basicamente eu não desejo mal a ninguém. Que em particular sequer não me desejo mal a mim. Eu só estou a partilhar com alguém que tenha paciência para me ouvir a minha experiência como ser humano até hoje. E a minha experiência como ser humano até hoje tem sido um bocado como tudo o que acontece na nossa vida, ao dia, à noite, ao social, ao individual, ao frio, ao quente... nós somos duas partes de nós próprios. Eu não sei dizer qual é a parte mais importante, eu acho que é tudo complementar ao homem, à mulher, mas depois há as invenções que a gente fez, aos partidos, aos clubes, são fatores de divisões sociais, mas basicamente tu tens que trabalhar em ti próprio individualmente e tens que te talhar a ti próprio individualmente com interações sociais com toda a gente. E toda a gente devia estar de uma forma construtiva a interagir uns com os outros. de uma forma construtiva, não de uma forma tipo como nós vemos trivializadamente todos os dias, que é os lagartos são todos uns filhos da isto e os lampiões são aquilo e o que podemos resumir a discussão tipo, é, já que devemos ter que ser bipolares e divisórios nesse aspecto, vocês todos que se odeiam por terem escolhido clubes ou partidos diferentes ou porque acham que nasceram sem escolha, com um sexo diferente, ou todos os fatores de divisão social que existem e são explorados hoje em dia, para continuarmos a ser explorados enquanto estamos distraídos em conversas fúteis, em vez de estarmos a bipolarizar dois clubes diferentes, vamos à raiz, vamos um pouco mais abaixo. Eu acho que o futebol é uma liga altamente corrupta que dá muito dinheiro a ganhar, e quem gosta de futebol, eu também gosto de futebol, mas gosto de o jogar pessoalmente, não gosto de estar a ver bilionários a distribuir mal a riqueza no meu país enquanto eu estou a olhar para eles. Mas tu és do Benfica, queres a morte ao Porto, o Porto quer ver Lisboa arder, eu quero ver Portugal a acender, eu quero ver a gente é todos juntos. Vamos fazer assim, olha, uns curtem bué futebol, outros não gostam de futebol. Agora, os que gostam de futebol escolheram um clube diferente, vocês próprios precisam do adversário para se sentirem felizes quando vencem em relação ao adversário, e para se sentirem tristes e pensarem que no próximo jogo a gente vai dar a volta, e não estar sempre a dizer filho da puta isto, e os filhos da puta, e tem que eu queimava-os e eu ardia-os, porque de repente joga a porcaria da seleção portuguesa com o estrangeirismo cada vez mais infiltrado, e depois aí já estás aos abraços ao tal filho da puta que tu querias matar e cortar a cabeça como um radical islâmico em nome do futebol. Mas hipócrita demais até para compreenderes o quão estúpido tu estás a ser quando a corporação se junta num Dream Team e representa o teu país só por nome, porque não tem nada a ver com o nosso país. A seleção portuguesa não tem nada a ver com o nosso país. Nada. Eles não acontece nada. Eles podem ficar em último, podem ganhar. Ninguém te vai pôr um prato à frente da mesa e dizer, pronto, ganhamos. Esta refeição é por mim. Pronto, perdeste. Tens que pagar um jantar a todos. Parem com essa merda. É absurdo. Porquê que as pessoas não veem essa merda? Eu acho estranho, porque para mim está tão óbvio à minha frente. Eu não sou ninguém, caramba. Mas porquê? Porquê que se comportam dessa maneira? Eu já vi jogos de futebol ao vivo. E realmente, já, é um espetáculo, parece um concerto, só que, pronto, e depois, pode há mais, não traz nada realmente de rico ou genuíno na tua vida, é só uma questão de, pronto, é pá, preciso de me distrair, gosto de ver a bola. E ok, tudo bem, eu aceito isso. Agora, quando tu só vês a bola e estás mais que distraído em relação à vida real, então temos aqui um problema, na minha opinião, não é? Porque, afinal de contas, estás a gastar o teu tempo a fazer o quê? Eu continuo a achar, cada vez que há um derby, eu preferia passar aquele tempo de jogo a partilhar a cama com uma mulher, mas isso sou eu. Golo. Fuck that. Golo o quê? É tudo corrupto. Agora o escândalo está a passar pelo Benfica, já teve no Porto, já teve no Sporting. Os grandes, eles têm SADs. SADs. Será que nós, como indivíduos, podemos ter uma SAD para lavarem dinheiro e patrocinarem a nossa vida e pagarem-nos as contas e continuarem a lavar o dinheiro deles enquanto estão envolvidos em corrupção? E depois há sempre a complacência política, porque eles precisam do circo para distrair o povo. Sempre a aumentar o prazo dos passivos, à vontade, transferências milionárias recorde, ano após ano, e o povo toma, come aquilo lá que quer, e depois queixam-se do quê? E vão fazer uma raspadinha como se isso fosse a solução do problema? A solução do vosso problema está em casa, é um espelho. Olhem para aquela merda, olhem-se nos vossos próprios olhos, se tiverem coragem, e comecem a admitir o que é que está de errado com vocês e a fazer o melhor que podem fazer das vossas vidas. É o que eu tento fazer, não tenho tido grande resultado. Mas eu sei que aconteça o que acontecer na minha vida, não vai ser um gol que me vai salvar. Isso eu sei. Nem votar no político certo, nem etc, etc. E pronto. Fica aqui este podcast. O tema deste podcast afinal foi, I don't know, qualquer coisa. Experiência, a vida humana, eu não sei. Viver, estar atento, ver o que é que se passa, não sei. Ficamos assim, não me levem a mal. Vejam o jogo logo à noite, quer lá saber. Paz para todos. E vamos lá ver se isto fica um bocado melhor, porque isto tem, nós temos tudo o que nós precisamos para isto ficar um bocado melhor. Mas não começa coletivamente, começa contigo individualmente, e só depois quando tu individualmente conseguires fazer algo melhor coletivamente, talvez isto mude a par e passo, mas como as coisas estão realmente, enfim... Eu não tenho assim muita esperança no amanhã, mas tenho muita esperança no futuro, se é que me estou a fazer perceber. Paz para todos, fiquem bem, escutam lá o podcast no atrás, mas também para estarem a ouvir isto, mais ali a ter ficado calado mais uma semana, se calhar. Tudo bom, tudo bom, está bom, está bom, está bom. I know.